é o seguinte. Fala pra nós, quem chegou? Se você me bater, eu não tô nem aí. Eu tô. Mas se você me chamar pra trabalhar, você vai arrumar problema. Você é bom mesmo. Eu vou ficar de lado. É mesmo? Não, mas não, eu gosto mesmo de pescar. Ó. Oh. Tocar violão e beber pinga. Nossa, mas aí é bom demais, velho. Se você não tiver nada pra falar, você fica calado, bacana. Pode resistir! Motivação vazia! Rotina de merda! Merda de vida! A corrida dos ratos é uma prisão que escolhemos! E se sobrevivemos, capital genocida, pode resistir. Motivação vazia, rotina de merda, merda de vida. A corrida dos ratos é uma prisão que escolhemos. E se sobrevivemos, capital genocida.